Começando mais um Nerd Patriarca, voltamos hoje para fazer mais uma cagada ensaiada. Cagada ensaiada hoje é a primeira cagada ensaiada de filmes inspirados em games e mais especificamente games de luta. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Você perdeu a cabeça, coronel? Não, é você que perdeu as bolas. Eu tô aqui com o Jonathan. Eu tô triste, galera, e a culpa é do Ivaldo, que me fez assistir tudo isso. Eu tô aqui com o Everton. Libere a animalidade dentro de você. É melhor não se perder. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Winning Iron Fist means power and prestige for Tekken. It means we win in the world. I know why I'm here. Where did you get this? Belonged to my mother. She was a Tekken fighter. I came here to kill Mishima. He's gonna pay for what he has done. You find your need a war. To me, it's what we do when we're bored. Nerd Patriarca, cagada ensaiada, mais uma cagada ensaiada, meus amigos, quase vocês adoram meter falta. Tamo de volta, tamo de volta. Hoje a gente escolheu, na verdade, quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente queria fazer cagada ensaiada, filmes baseados em games, mas a gente viu que abrangiam vários estilos de jogos, né, de luta. Exatamente. Então a gente foi mais específico e começou fazendo a primeira cagada ensaiada, filmes baseados em games de luta. Começamos forte. Começamos bem. A gente perseguiu até cagada. Porque nessa categoria o material é bem fácil. Né, pra esse programa. Exatamente. E a gente fez mais ou menos que nem a outra cagada ensaiada dos filmes de heróis, né? Colocou. Escolhemos 5 filmes, grandes filmes, e vamos falar eles aqui pra vocês um por um e debater a genialidade por trás de cada um, né? O porquê eles são cagadas. Vamos começar? Chegou a hora da verdade. Sem mais delongas. Vai lá com o filme mais novo, 2010, eles lançaram o filme baseado numa franquia da Bandai Namco, um jogo de luta bem famoso que eu joguei muito, principalmente com os primeiros do nosso glorioso PS1, que é Tekken. Tekken. Genial. Genial no vídeo. Ótimo jogo. Ótimo jogo. Filme nem tanto. Digamos. Cara, eu não vou falar que o filme é ruim, porque todos os filmes são ruins que a gente vai falar, mas Tekken. Eu vou dizer que eu tenho uma dificuldade de entender o filme. Tão estranho que ele é. O filme é muito estranho mesmo. Já começa com o protagonista, que no jogo seria o Jin. Só que o Jin nesse filme, ele é muito feio. Não parece o Jin, era ridículo. O cara que eles escolheram. Cara, mas... Puta, você levantou um troço que eu não tinha pensado. Se você pega o modelo 3D dos jogos de 600 anos atrás, é mais bonito que esse japonês arredondado aí, velho. É muito estranho. Cara, ele é muito estranho. O começo do filme é muito bizarro. Eu não entendo o que acontece, velho. Ele tá fugindo, do nada ele ganha uma grana, aí ele volta pra casa. É muito aleatório as coisas. É que assim, ele tinha roubado uma peça X. Aí ele roubou essa peça X e fugiu. Sim. Foi? É, ele fugiu. Uma peça da organização Tekken, que é a que controla. Isso. Exatamente. Aí ele vendeu, trocou por chocolate. Laranja. Uma laranja. E café. Banana sem casca. Não, café. Aí ele chegou em casa, deu café pra mãe, aí ele foi pra rua. Só que aí deu toque a rua. É um mongol gigante. Pega o bagulho e troca com o primeiro idiota que vem na rua. Só faltou pegar feijão mágico, velho. Quando ele sai na rua, essa cena já é muito bizarra. Ele sai na rua e é o toque de recolher. Aí você vê que ele tá andando a esmo. Aí do nada aparece uma loirinha e fala: "Ei, Jim, tudo bem?" Aí ele entra na cena com ela, só que tipo, ele não ia falar com ela. Ele ia passar reto, foda-se. Aí depois ele começa: "Não, eu trouxe um chocolate pra você. Vamos fazer sexo." Só que ele não ia falar, cara. Ele tava passando reto. É verdade. É totalmente aleatório. Cara, o pessoal que tá estudando cinema aí e dizendo, entender, aprender um pouco mais sobre continuidade. Estuda esse filme que, cara, tem tudo que você precisa saber, tá aí. Tá mesmo. O mais incrível desse filme é como os personagens desaparecem do nada e reaparecem. percebeu isso. Cara, é impressionante. Não, isso é verdade. É impressionante. Pode falar, Everton. Não, é o que eu tava tentando me lembrar. Eles explodem a casa do Jim, né? Sim, eu não. Queria, mas eu não entendi por quê. Pra pegar a mãe dele, se eu não me engano. Porque ela não quis dar café pra ele. Mas por quê? O que a mãe dele tinha a ver? É porque, na verdade, eu assisti só um. Eu assisti tipo um terço do filme, então. Eu posso ter errado. Perdido alguma coisa. Eles explodiram a casa porque eles falaram, cadê seu filho? Ela falou, eu não. Não, primeiro eles falaram, cadê seu filho? Ela falou, não sei o que vocês estão falando. Caralho, eles têm seus documentos, ele só quer seu filho, idiota. Ela falou, olha, eu vou falar. Aí ele falou, tá bom. Lança missa e explode a casa. Não faz sentido. Ou eles foram lá pra pegar a mãe dele, ou então não faz sentido. Porque o vilão só vai descobrir que a mãe dele é mãe dele, de fato, mais pra frente, quando ela vai ver ele ver o DNA do Dinho, caramba. Sim, não é? Sim, exatamente. Nesse jogo, no filme aparece o Jim, que é o protagonista. Aparece o Ed Gordo, que é o capô. Foi a única coisa que prestou. O Ed Gordo foi legal. Mas ele morreu em 5 minutos. Não, então é. Essa é a questão. A parte boa, eles mataram em 5 minutos. Aí tem a... Acho que a Nina Williams, que é também uma personagem. O brasileiro. É a Ana e a Nina. Ela o brasileiro no natural. De fato. Aí tem a Cristina Monteiro. Sabe? Yoshimitsu, tá no filme. E o a Cristina Monteiro, ela é uma personagem do jogo? Eu fiquei pensando. Ela é. Eu acho que é. Cara, não é não... Mas não é outra. Não tenho certeza, não. Então, mas a capoeirista, ela lançaram... Ela apareceu nos jogos dessas gerações agora. Ela não é. Não, o filme tá na vanguarda, cara. O filme não acabou, né? Eles testaram o personagem, né? O personagem no filme pra depois popularizar e colocar no filme. Faz sentido. Outro personagem que cagaram muito nesse filme, colocaram e cagaram, foi o Marshall Law. Nossa, velho. Eu assisti até aí, até essa luta. Ele perdeu e sumiu, acabou. Foda-se. O que eu não entendi nessa cena é que o cara tá chamando os caras pra lutar com ele, né? Sim. Aí vai um grandão, um gordão gigante, e vai o Jim, né? Uhum. Aí o gordão gigante vê o Marshall Law quebrando o braço do cara e arrega, velho. Certo. Eu não entendi por que ele arregou, velho. Porque ele viu que não ia ganhar. Ele pensou, ele é um pouco medo. Ele é um bundão mesmo. Pouco medo. Exatamente. Eu vou ganhar e vou embora. Ridículo. Então, tipo, é realmente um personagem que não serviu pra nada. O ator nada foi ninguém. Contratado pra fazer aquilo. Exato. Pra ficar com medinho pra dar um ar que a luta ia ser terrível. É, que meu amor foi nossa, foi rápida. Não, a todos você tá sendo bonzinho, né, bicho? É verdade. Acharam, sei lá, pegaram um entregador de café, alguém da produção, ó, amigo, você faz esse take aqui e vai pra casa. E o segundo aqui gigante. Nossa, eu tava vendo lá na hora que eles apresentaram os personagens, né? O Raven tá ridículo nesse filme, cara. Parece que ele pegou um saco de lixo, pintou de branco e vestiu, cara. Tá muito feio o Raven. O Raven é o Blade lá, o copo é o Blade. Isso. Tá, pode crer. Assim, a gente tá falando dessa cena do Marshall Law, né? O Tim, ele entra no torneio que é o Iron Fist, que é o torneio Punho de Ferro, aliás. Só pra fuder mais, cara, essa porra desse filme teve que ficar o dia inteiro me falando Punho de Ferro na cabeça só pra me lembrar da porra do Danny. É, eu também, velho. E se você parar pra pensar, o Jim parece o Danny, porque toda hora ele fica lembrando do passado. É igualzinho o Punho de Ferro, igual. Eu fiquei pensando. Eu diria mais. Eu diria que o Jim sofre do efeito ceia. Sempre que ele tá perdendo, aparece alguém. Você, lutar com a alma, levante os braços e chute o testículo. É verdade. A mãe dele dá dica pra ele. E assim, só pra dar um panorama geral do filme, a gente tá falando do Marshall Law porque o Jim, ele é escolhido pelo povo pra lutar no torneio com campeões escolhidos pelos países, né? Mas o que eu tinha entendido, como esse filme é sem noção, eu tinha entendido que eram vários países e o Tekken era um país. Só que o torneio é só 8 lutadores, não vai ter um torneio de 8 lutadores. Então, o que eu entendi era assim, pelo menos do que eu vi no começo, era os caras falando que o mundo foi dividido em corporações, que eu acho que são 8 corporações mesmo, e tem a do Tekken. Então era isso. O Tekken é uma corporação, né? Uhum. Certo. Aí então cada um mandou um representante, né? Da sua corporação. Cada corporação mandou o seu representante. É, eu acho que é isso. Então não tem sentido, porque qual que é o do Tekken? É o Jin? É. Isso que eu não entendi também. O pior não é isso. O pior é os caras pegar a caralha de um dos maiores vilões da franquia, que é o Heihachi lá, e cagarem pra ele. O Heihachi, ele é o chefe do Tekken, e ele não é o vilão do filme, realmente. Ele não é o vilão, velho. Até onde eu vi, pra mim, Ele nossa, morre com um tiro. Ele morre com um tiro. Acabou a reagem, ele morreu com um tiro. Não, você não viu a cena pós-crédito? Eu vi o segundo filme, que ele aparece também só no final pra falar duas frases. Ah, é? Não, eu vou te contar. Vocês acham que a Marvel é fodona? Porque viu cenas pós-crédito do cinema? Vocês não conhecem o Tekken. Nessa lista aqui tem dois filmes com cena pós-crédito, tá? Dois. Olha só. O Tekken tem uma cena pós-crédito e o que acontece? Sabe aquela hora que o Rehash tá de joelho e o cara vai matar ele? Sim, ele, sim. Ele faz uma mandiga, tipo, faz um aquele poder psíquico, olha pro cara e fala assim, obedeça. Aí o cara baixa a arma e vai embora. Aí, tipo, dá a entender que ele ficou vivo, entendeu? Não, mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele não é o Rehash. Ele é o carinha do Mortal Kombat lá, o Shang Tsung. É, ele é o Shang Tsung. Virou o rei do Rehash. Ele olhou e falou, sua alma é minha. Aí o cara morreu, deixou a pistola no chão e ele foi embora. Cara, eu faria mais sentido se fosse isso, velho. O filme, o papel dele é uma penada. Ele só fala e anda e chora. Cara, luta só. Quem não luta no filme, cara? Não, não. Isso que eu ia perguntar, não tem, né, um combate, assim, uma porradaria franca, qualquer coisa assim, né? Com que pare 5 minutos pra não trocar a porrada. Com o Rehash, não. Ele não faz nada. Nossa, velho. Nossa, o Vinícius tá certo agora numa coisa que ele falou. Ou foi o Everton? Que, tipo, falou que o Jeans lembra muito o Danny. Na primeira luta, já no torneio, no torneio mesmo, o Jean enfrentou o Miguel Rojo. Miguel Rojos lá, sei lá. O Miguel Rojo. É. Quem é esse, cara? É um lutador. Então, é o Miguel. Um lutis. Oito lutadores lá. Isso. Aí ele vence ele e ainda pula pra cima e fica dando soco na cara. Só faltou ele falar, eu sou o Queen de Ferro, eu sou o Queen de Ferro. É verdade, é igual quando o Queen de Ferro bate no bêbado lá, né? Já de controle. Exato. Pode crer, ele se descontrola, ouve umas verdades e pula pra cima do cara. E uma coisa sensacional nesse filme também é que, primeiro, eles não têm noção de chaveamento de torneio. Porque as pessoas, elas lutam uma luta, aí elas estão na semifinal. E tem gente que não lutou e tá na final. E tem gente que. Não tem sentido. Não tem sentido o chaveamento. Acontece muita coisa no filme. O ator que você pagou um pouco mais de grana, ele tem que aparecer mais, né? Porque você pagou por hora. Então o cara tem que aparecer mais. Isso aí foi por causa. Isso aí foi por causa da porra do filho do Rehash, que eu nem sei que se existe aquele filho maldito dele, que falou: agora o Tekken é meu e as lutas vão ser do jeito que eu quero. Aí fudeu a porra toda. Nos jogos, o Rehash, o filho dele é o Kazuya, né? É irmão do Jin, não é? Ele é irmão do Jin. Esse é que é o problema. No segundo filme Tekken, é a história do Kazuya. Agora nesse primeiro, esse filho dele apareceu, sei lá, saiu da parede. Caraca, entendi. Não tem nada a ver com o Kazuya, falou. Não, é um filho totalmente aleatório. Na verdade, o filho do Rehash desse filme é pai do Jin. Exatamente. Eu não sei qual que então. Tá. Mas então o Rehash é o avô dele. Do Jin. O Rehash é o avô do Jin, exato. É, então, nos jogos é assim também, não é? O Kazuya, eu sei que o Kazuya tem algum parentesco com o Rehash, e eu achava que ele era irmão do Jin, mas não, ele é pai, né? Que bosta. Outra coisa que nesse filme, nessa nossa lista, tem dois filmes que tem essa porra dessa cena, que eu acho que era tão desnecessário você colocar isso num filme baseado num jogo de luta, é a maldita cena de balada, velho. Pra que tem que colocar cena de balada, velho? Do nada, né? É sempre pra inventar uma confusão e os caras saem correndo da balada. Então não precisa, né? Mas não tem confusão nenhuma nessa balada, é ridículo. Eles vão pra balada. É só pra mostrar um romance bizonho e é isso. É baladinha. Que merda. Não tem nenhum fight, tem nada na balada. É uma balada bem fraca, na verdade. Outra coisa que tem no filme e não serve de porra nenhuma é aquela maldita estatística oficial de lutador. Que aparece aquele scanner lá medindo o cara, aí puxa toda a estatística. Mas foda-se, ninguém usa estatística pra nada naquele filme. Mas eles só usaram na primeira luta, depois não mostrou mais. É, então, exatamente, isso serviu pra isso. Não, serve pra. Não tem quantas lutas tem no filme? Não, não tinha bosta baseada nas estatísticas? É. Tinha, não tinha? Não, não mostrou isso. Não, só mostrou isso. Caraca, velho. Não tem um cara da puta que fala assim: eu dou R$10 no Jim. Não tem, só tem os caras mexendo, mas não tem aposta. Uma perguntinha: como repetindo, eu assisti só um terço do filme, então eu assisti até a primeira luta contra o Marshall Law. Quantas outras lutas tem? Tem a luta do Ed contra o Raven, tem a luta do Jim contra o Miguel, tem a luta da Chris T contra a Ana e a Nina, o Sergei contra o Brian Fury, o praticamente é só isso. E Yoshimitsu, e depois o Jim já contra o pai. Cara, porra, então não tem tipo, não tem ninguém que ganhou de um luta contra outro que ganhou outra luta? Não tem nem sentido de chaveamento, não tem sentido. Sabe por quê? Porque eles estão numa fase de X, aí depois o filho do Rehash toma o controle da porra toda, né? E tem mó treta lá dentro, só que eles voltam pro torneio. Eles são meio que obrigados a voltar pro torneio, eles são presos. Presos, nossa. Mas é ridículo, eles estão presos. Vou contar uma cena. Eles são aí o filho do Rehash toma o controle, o Kazuya, né? E põe eles numa prisão. Aí eles conseguem se livrar da prisão, e eu juro pra você, eles saem da sala, primeira à esquerda, eles estão na rua, sem um soldado. Você lembra daquela cena do Chapolin que o cara fechava, ou fechava a porta da sala pra direita, e aí pra esquerda abriu um vão? Todos os meses escapam dessa porca. Aí ele olhava, vou te mostrar. Ele fecha um lado, outro. É tipo isso, velho. É mais ou menos isso, cara. O pior é que na sequência dessa cena, você vê que eles cagam mais ainda pra ideia Tekken. Aí você vê lutador usando arma, metralhadora, pistola, cara, isso que no filme de um bagulho feito baseado num negócio de luta, velho. Não faz sentido. Não, velho. Aí do nada chegam os Minions lá, eles começam a matar os Minions e, meu Deus, é isso. Não, cara, não, que isso, o filme é bizarro. Não, e a luta do Jim contra o Brian também é uma bosta, que ele tá batendo, apanha. Aí do nada ele sobe numa montanha que tem lá no cenário e dá uma voadora trivelada tridimensional e mata o Brian. Uma montanha? Ele escala uma pedra e fica pendurado pra ele ficar fixo. Toda hora que ele voltar, o cenário muda, entendeu? Mas é tipo um cenário que eles tipo cenográfico, tipo um teatro. Os caras vão lá, tiram um pedaço. É que nem aquele negócio da pochete lá. Tipo WMAC Warriors. Exatamente. Parece isso. Lembra do WMC Masters? Que passava na TV. É isso mesmo. Eu pensei que o Everton tava falando de outra coisa, tipo o Telec da vida. Ah, então, WMC Masters. Só faltou o cinturão, cara. Só faltou. Pra colocar as pecinhas. Não, e pra gente fechar o Tekken, no final do filme, o Jim vence, né? O Brian. Aí não, ele luta com o Kazuya, vence o Kazuya. Aí ele acabou a luta, pegou. Eu juro pra vocês, acabou a luta, venceu, virou o dono do Tekken. Aí ele saiu, abriu uma porta, já tava na rua, né? Abriu uma porta, saiu na rua e foi pra casa. Colocou uma jaquetinha, todo machucado, foi embora. Eu fui olhando e falei, é sério que o filme vai acabar desse jeito? O maluco saiu da luta agora, não vai ter nenhuma recuperação, ele já foi direto pra casa, né? Cagou lá, tipo, como se tivesse acontecido nada. Falei, caramba, eu perdi tempo da minha vida assistindo esse filme inteiro, velho. Isso mostra o quanto a cena da balada é inútil. Porque na cena da balada, a Christy Monteiro tava no fim dele, queria dar uma sapecada, estilo Tekken, de boa. Ele cagou, ele botou a jaqueta e foi embora. Cagou. Foda-se a gatinha, foda-se o dinheiro, fama. Né? Não, eu vou voltar para as ruas, que é a minha casa. Vai no médico primeiro, compra uma pirona, faz um curativo, faz alguma coisa da vida. Desgraçado. Nada. Vou voltar para as ruas. É exatamente assim. Grande tristeza. Eu não assisti o Tekken 2, mas... Não, eu vou resumir o Tekken 2. Tem um cara chamado Kazuya, aí ele vira um assassino, mata pessoas, e no final aparece um Rehash falando, eu sou o seu pai. Acabou o Tekken 2, esse é o filme. É pior que esse? Nossa! Caralho! É muito pior que esse. Podia chamar de Asiatic Fury, qualquer outra coisa, mas Tekken 2 não falou, não. There is beauty, and there is terror. One must not overwhelm the other. To embrace both, you'll need the strength of a warrior, the stealth of a predator, and the wisdom of a master. Então vamos pro próximo. Próxima vítima. Curiosamente, ó, a gente foi em 2010 e em 2009 tem dois filmes. Olha só. Eu vou começar com o que acho que vai dar menos discussão, porque depois a gente se foca no que vai dar mais discussão, que é mais bizarro. A franquia de jogos de luta Street Fighter é extremamente famosa, né? E em 2009, sim, eles lançaram uma adaptação, né, pro cinema, além daquela clássica, chamada Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Nossa. Esse filme é uma cagada. Vocês não estão vendo, mas eu tô batendo palma aqui, viu? De pé. Já começa pelo nome, a lenda de Chun-Li. Caralho, não tem um personagem melhor pra fazer a lenda do cara? Desculpa, nada contra Chun-Li. Os mentais dela são ótimos. Legal. Mas, velho, Chun-Li, que treta que não, porque a lenda do que, né? Se você sabe a origem dela, se ela não tem nada de mágico, de lúdico, ela é simplesmente uma investigadora. E uma voz espetacular. Velho, como assim? Tem uma coisa que ela sabe fazer, logo no início do filme, que aí eu vi porque pode ser uma lenda, que eu acho que ela, ou ela é metamorfa, ou não sei, ela é um Transformer, porque... Ela troca mais de roupa criança, que o mutante seja perfeito. Não, não só isso. Não. Quando tá em casa, mostra ela com o pai dela, pequenininha. Ah. Ela é uma chinesa nata. Chinesa. Eu conversei pode com o Emerson sobre isso. Mas que incrível. Como assim, velho? Ela vira uma série americana do nada. Pois ela vira ticana, velho. Ela vira ticana, velho. Aí o filme fala, ela tem várias casas, sempre estamos mudando de casa. Eu acho que num desses voos ele trocou de filha sem querer. Porque é outra atriz, é muito diferente aquilo ali, velho. Sabe aquelas propagandas? Isso me lembra aquelas propagandas, tipo, zoada de TV, assim. Que os caras, não, você usa o ABG e ele pede 500 quilos. Aí ele põe uma pessoa gorda, que é branca, aí do lado antes, aí depois é um cara musculoso, só que o cara é negro, é asiático, não tem nada a ver, tá ligado? Um antes e depois. É igualzinho, ela deve ter usado o ABG. Meu Deus. Eu duvido, mas eu sei que ela tinha um guarda-roupa móvel, porque... Não, só pode. Logo quando ela viaja, primeiro que ela, tipo, a mãe dela morre, sequestra o pai dela depois do filme, aí quando ela cresce, ela se... Não, pera aí. Não, segura aí, que você não pode pular esse momento mágico. Eu não vou deixar. Em primeiro lugar, o pai dela tá na cozinha, tomando um copo de leite. Aí me entra o cara da espera de um milagre pela porta. Aí ele olha e fala: Balrog, é você? Eu falei: não, não é o Balrog. Não é o Balrog, isso daqui, cara. É o pai. Se não fosse bastante, tem a luta. Tem uma cena bizarra que ele dá um tapa na boca da garrafa. A garrafa estoura o fundo na cara do maluco. Mas tudo bem, foi um especial. Legal. Okay. Pega fogo aí, de repente, apaga do nada. Essa cena tocou meu coração. Chun-Li desce. Chun-Li não, a Chun Maria, que é outra atriz, tava descendo a escada. Aí tem hora que bate um vento. Eles fazem aquele efeito de vento soprando. O cabelo dela mexeu em slow motion. Eu falei, cara, esse deve ser o cheiro da merda chegando. Do nada me aparece o belo, loiro, de olho azul. Aí o cara olha e tem a pachorra de falar: Bison, é você? Meu Deus! O que aconteceu com o Bison, velho? O Psycho Power consumiu o cara. E esse maluco, ele só faz o mesmo papel, né, cara? Cara, sempre o mesmo tipinho, sempre. Ele... É que agora eu não vou lembrar os filmes dele. Pô, o Arrow, cara. O puta, caraca, mano. Qual que era o personagem dele lá, esse velho? Sim, cara. Ele era o do cara lá que traiu o House of Blue lá. É a mesma coisa. Era ruim, né? Não, ele não era o Deathstroke, não, né? Não, era outro, cara. Era um que tinha os poderes psíquicos. Você vê como eu gosto de Arrow também. o Damien Dark. Esse maluco aí, velho. Velho, esse maluco, ele faz um filme. Ah, tem um filme que é bonzinho dele, que ele faz com o The Rock. Que o The Rock vira xerife da cidade, cava um taco de beisebol, sai quebrando tudo. Nossa senhora. Esse é bem louco, esse é bem louco. Eu tenho certeza que é melhor que a Lenda de Chun-Li. Claro, Lenda de Chun-Li tá 10 graus acima, velho. Aí depois de toda essa cena do Ivaldo, tem essa parte que eu falei, que a mãe dela vai morrer, o pai dela morre. Ela sai da mansão. O pai dela não morre, o pai dela é sequestrado, desculpa. Ela sai da mansão de uma maneira... Não, é essa cena da mansão, cara. Ela sai da mansão aleatório, velho. Por que ela sacota as coisas se ela... Não, o pior não é isso. Você vê uma menina rica, milionária que seja, pedindo de todos os 532 empregados. Aí ela sai da caralha da mansão a pé e na chuva. Nem guarda a chuva ela leva. De short, ela pega a chuva de short. Foi o que a gente notou também. Eu acho que eles tinham falado. ligado? Pô, vamos fazer uma cena nela na chuva, tocando o Justin Bieber, ou em um slow motion, vai ficar legal. Só que depois falaram, caga essa merda, deixa foda-se essa cena. Pessoal quer ir embora, tá tarde, solta essa porra e vamos pra casa. Logo quando ela chega em Bangkok, que era o destino dela, eu juro pra você, ela trocou de roupa umas 80 vezes. Presta atenção. Não, a cena, ela virou uma mendiga. Sabe Deus por quê? Porque ela tinha que achar o cara da teia de aranha. Okay. Ela tem uma bolsa só. Ela tem uma bolsa só, que no máximo tem duas peças de roupa. Eu juro pra você. 5 minutos que ela passa em uma feira, ela passa na rua, ela passa no, numa ponte, ela passa no caralho. Ela troca de roupa em todas as cenas. Todas. Eu falei, mano, ou ela tem um armário escondido aí, tipo uma mala mágica do, sei lá. E tipo, a ascensão na vida econômica dela, né? Ela sai da mendiga com uma socialite com a parte de roupa pra cada tipo de situação diferente. Ou ela é bombeira, né? Deve vender roupa, então ela... Pode crer. Meu Deus do céu. Daí o filme nos apresenta mais dois personagens lixos, que é a porra do policial Nash e a caralha da Cantana. Filha da puta, que perca de tempo, velho. Eles não fazem nada. Eles só aparecem no final, você já percebeu? Eles aparecem, são apresentados, só vão fazer alguma coisa no final do filme. Quer ver? Não, ela não faz nada. É, ela é só o apelo sexual do bagulho. E ele é o... Eu não entendo, velho. Essa mina já era chata no Smallville, velho. Como você faz um filme? E não, o papel principal foi essa mina, velho. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Devia ser algum negócio de contrato, sei lá. A gente, é que nem a gente de jogador de futebol ruim, né? Eles conseguem colocar os caras num clube bons, deve ser a mesma coisa que o ator. Pode crer. O ator cara, é ruim, mas molha, molha a mão de alguém, né? Pode crer. É, o cara é agente de sei lá, do Jason Statham e dessa mina. Ó, você quer fazer uma pergunta de feita? Aí você tem que contratar a Chun-Li de cana primeiro. outra coisa interessante dela, numa das noitadas dela dormindo na rua, tem aquela cena dos caras batendo no coitado lá, ela vai ajudar. Beleza, ela dá um pau nos caras. Só que engraçado, que é até bonito, ela bate nos caras, tá legal. Aí do nada ela cai no chão e dorme. Ela tem alguma doença muito estranha. Ela apanhou. E na verdade os tombadinhos não estão Kung Fu em alto nível, né? Você percebeu? Né? É, também, velho. Os caras são foda mesmo. Ela não apanhou. Não, cara. Não. Sabe quando você tá treinando teatro que o cara fala, ó, diz que você vai desmaiar. Aí você põe a mão na cabeça e fala, ó, oh! Aí cai no chão. Ela fez a mesma coisa. Eu acho que foi isso mesmo, pode crer. Ser ou não ser. Sabe quando você estuda na escola e você dá um soco de um lado e seu amigo vira a cara pro outro? É basicamente isso. Mas se ela não caísse, ela não ia encontrar alguém, né? Que é o chefe da teia de aranha mística lá, que é o grupo que ela queria encontrar pra salvar o pai dela. E é o Liu Kang, gente. Que é o Liu Kang. Então, o pai do Liu Kang, eu tinha pesquisado o nome dele aqui, fazia questão de falar, mas eu já esqueci. Eu já pesquisei. Liu Kang de cabelo liso, cara. Nossa. Pra você ver o nível do elenco, que eu acho que o menorzinho é o Liu Kang, velho. Mesmo. É verdade, é o mais. É engraçado que ela chega e fala: então, quem é você? Ele, você está me seguindo? É, estou te seguindo. O que você quer? Eu quero enfrentar o tentáculo. Ah, então, vamos treinar. Entre treinar ele, foda-se. É Xadalu. Era mais. Só se mudar nessa porra desse filme, mas no Street Fighter. Xadalu. Concorrente do Babalu? Sério mesmo? Tá bom. É Xadalu. Que nome sujo. É Xadalu, que é a organização do Bison. Que tá com... Do Bison, ah, exatamente. Enfim, tem toda aquela. Tem o treinamento dela. O treinamento dela é bizarro também. E o mestre dela ensinando a ela a soltar um Hadouken bizarro. Então, tem o Hadouken. Poder místico nesse, tem Hadouken. Ele não chegou. Ah, mano, que doido, não. Não, e o engraçado do mestre dela, ele dá um Hadouken dando um Hadouken de casa, ele tá tipo treinando, então dá um Hadouken e derruba a parede, agora vai ter que chamar os caras pra arrumar, velho. Eu falei, pra quê? Ele tem que chamar os... Cara, chama os pedreiros da galáxia. Por que você vai num parque treinar, velho? Exato, mas num lugar assim, aberto, né, ele tá dentro de casa, solta um Hadouken na parede, quebra a parede toda e fala, pô, chato, agora tem que consertar. Uma coisa que eu notei nessa parte, mostrou o treino dela, aí mostrou o Bison Barrabelo falando com os caras lá. Ah, olha, eu quero comer cocô e eu quero dominar as favelas e eu quero enfiar uma cadeira no meu rabo. Os caras, ah, você é louco, a gente não vai ficar do seu lado. Não, tudo bem, pode ir embora, você fica tranquilo. Aí apareceu quem? O Vega? Vega. Aí eu falei, caraca, a treta com o Vega vai ser boa. A Chun-Li sem o Vega, velho, não tem alguma coisa errada. Tem que aparecer o Vega. Mais pra frente a gente fala da luta do Vega. Aí beleza. Aí volta pra cena da Chun-Li, né? Aí ela tá falando lá, do nada. Cara, eu vi o filme de novo. Eu tentei encontrar um momento que dá ligação a isso. Eu não encontrei. Do nada, ela vai pra caralho de outra balada. Porra, não põe balada em filme de luta, filha da puta. E ela já vai atrás de uma das minas da Shadalow, Shadalau, Shadablau lá. É, eu não entendi também a passagem. Ela vem pra ver aquela mulher na frente, velho. Eu também não sei de onde ela tirou isso. Só se o cara falou, tipo, deu a entender que o cara conhecia como funcionava o esquema, tá? O verso dela, porque ele era da Shadalow, né? Trabalhava com o Bison. Aí depois ele saiu e formou a organização da Aranha lá, sei lá. Aí só se deu a entender se ele sabia o esquema e contou pra ela. Só que no filme não fala nada disso. A única parte que fala dessa mulher é os policiais, que não tinham encontrado ela até ali. Sim. Não faz sentido isso, é. Não faz sentido. Isso vai ser uma frase que a gente vai falar muito durante o podcast. Não faz sentido. É, isso é verdade, isso é verdade. Você vê a Chun-Li sensualizando pra aquela chinesa de vermelho e dançando. Eu não sabia se ela tava dançando ou se ela tava com dor de estômago, vontade de cagar, mas ela dança muito mal, a Chun-Li, cara. Vai dançar. E a cara da atriz é a mesma, né? Tanto ela tendo um problema de diarreia, como ela nervosa, como ela feliz. Então você não sabe, velho, o que se passa. Aí ela vai pro banheiro, tem a treta do banheiro. Ridícula. Então, Ivaldo, depois dessa parte que elas lutam no banheiro, aí ela consegue a informação com a mulher lá. Isso. Já tem a luta do velho, ela um pouco depois. Ela vai no porto. Isso, bate no carinha lá, X também, foda-se. Aí o cara mente pra ela na cara larga. O cara mentiu. Menino com... Ai, beleza. Aí a luta dela pega. O Vega durou exatamente um minuto. E o Vega, lógico. O cara é o cantor do Black Eyed Peas. Você queria que ele... Caramba, não tinha um artista marcial pra contratar pra essa moça. Eu tinha esquecido dessa. Meu Deus. O cara é verdade. Na hora que tirou a máscara, eu falei: conhece esse cara, velho? Ele tira do Black Eyed Peas. Vini, comenta a máscara, velho. Porque a máscara é um detalhe especial do filme. É, a máscara é diferenciada. Máscara, né? Pra começar, nossa, a máscara tá no tamanho errado, né? Que ela é duas vezes o tamanho da cara do cara. Esse metal é tão nobre que deve ser uma liga feita de aço escovado e adamantio. Com certeza. A Chun-Li deu um sopro e o negócio caiu. Cara, é ridículo. Ela vence o Vega em menos de um minuto. Aí pendura o Vega lá pra... E acabou, ele não aparece mais no filme. Ele tem a porra de uma arma que corta na mão e não consegue cortar a corda lá e fica preso o resto do filme inteiro, velho. Ele devia ter usado uma faca guiso, né, velho? Que não perde o corte. É que ele tinha clipe pra gravar, não dava pra ficar livre muito tempo. Eu acho que fez parte de algum clipe do Black Eyed Peas. Ou então a banda. Eu acho que acabou o Black Eyed Peas por causa disso. Depois esse filme foi a gota d'água. Vergonha do time. Isso é uma vergonha. E é uma vergonha total. Nossa, velho. É uma vergonha. A batalha final com o Bison também é ridícula. É, porque a partir daí fica meio, sei lá, fica um filme normal de ação, né? Fica um filme normal de ação. Marromeno, porque a história do Bison também é uma bosta, né? Não, a história é ridícula. O Bison, ele matou a mulher. Eu não sei se você percebeu. Não, antes disso, o cara foi falar lá, né? Ele falou, Bison, ele era um bebê muito doente, ninguém queria ele. Mas ele se curou. Aí ele virou uma adolescente rebelde. Aí mostrou um chinês com... Ele se curou, tipo, né? Do lado. É tipo, Bison, aí, eu sou universal. Tinha um chinês com três barril de peixe cheio, três bacias de peixe cheio. Aí o Bison chega, pega dois peixes, joga no barril do lado e leva. Por que não pegou o primeiro? Não entendo também. Aí ele leva o pé numa caverna, faz uma cesariana e vira um demônio. Era por isso que ele era meio albino no filme, ou não? Eles falam que ele era de uma família de irlandeses, pais morreram, e ele foi criado junto com o Ken, né, que é o Liu Kang. Essa é a explicação que ele dá. Mas ele não tem cara de irlandês, ele tá de, sei lá, do quê? Por que um irlandês vai parar na China? Pô, beleza, né? Se tivesse mandado pelo correio brasileiro, você manda pra um bairro, vai parar no outro país. Mas por uma criança, não. Vai sair da Irlanda, partindo todo copo. Aí ele fala que transferiu a bondade dele pra filha dele, né? Então a filha dele tá escondida. Na verdade, a filha dele é uma mercadoria que eles ficam. É uma mercadoria, assim, não é o jeito de falar da filha do cara, né? Mas era pra ele, era isso. Né? Ela, tipo, ia ser transportada pelo porto lá, que os policiais estão atrás desse cruz, que é meio que a Chun-Li também. Aí ela ia ser transportada pra esse porto, aí ele consegue pegar a filha dele. Resumindo, tem uma treta no porto lá, que os policiais não fazem absolutamente nada, e o Bison vai... Não, pior é a Chun-Li, ela viu o Nash duas vezes. Na terceira, ela já tá na casa do cara, então precisa da sua ajuda, porque o Bison estará no porto. Precisa que você me ajude a ver se o Bison agora, vamos ficar o Bison agora. Ele, não, vamos, beleza. Cara, você falou do Nash, Ivaldo. E velho, o Nash, eles são muito ingratos com esse maluco, porque ele se fode em todas as franquias do Street Fighter. Pode ser desde filme até o jogo de puzzle. Eles querem o Nash, eu não sei pra quê, velho. Só pra jogar com o cara. Ou ele entra e morre, ou o Bison estrangula ele, ou ele vira zumbi. Esse cara só se fode, velho. Fora que ele tem aquele topete ridículo. Né, nesse filme ele tem um bullet, né? Ah, sim, eu falei topete por causa dos jogos, né? Ah, sim, entendi. E ele só serve pra prender a menina, né? Porque não faz nada, não mata ninguém. É, a Chun-Li quebra-mata o pai dela na frente dela. É. Tudo coisa de herói mesmo, cara. Nossa, Chun-Li, nossa. Ela não usa o poder especial dela lá, pelo menos nem. É, ela usa no final, quando ela vai tretar com o Bison. Não, eu digo o chutinho lá dela, o chutinho dela. Ela usa no, na balada, né? Um pouco mais ou menos. É, contra o chão, mas tudo bem. É verdade. Aí no final ela dá um lado do limite pra matar o Bison. Ô, Mini, ela usa o mini táxi? Tradução conhecida no gueto aqui dos fliperamas paulistas. Mini táxi. Não, não chega a usar. Ela chega a usar, mas é muito mal executado. Então, é mal executado que nem o filme inteiro é mal executado, né? Além de Chun-Li, realmente é um filme que não vai ser lembrado. E no final eles ficam fazendo um SRI, né? Com o Gen, que é o chefe da aranha lá, da aranha mística, que ela foi o mestre dela no filme. E ele fala: vem comigo, vamos recrutar guerreiros, né? Tem um tal de Ryu que vai lutar num torneio X, ele é um japonês que é muito forte. Ela fala: não tô afim de ir, não. Vai com você. Aí acabou o filme. Nem pra ti, ela fala: não, vamos. Aí, tipo, deu dentro, então, ó, filme 2, eles vão lá pro torneio. Não, a Chun-Li fala assim: eu não quero ir, não. Você pode ir sozinho. Você esqueceu de só uma coisa importante: o fatalho que ela deu no Bison. Foi de boa aquele golpe? Não, foi ridículo, mas foi triste. Não, ilustra pro pessoal, Ivaldo. Ela tretou com ele, deu o Hadouken de vento, jogou ele lá numa madeira X, pulou na direção dele, conseguiu parar no ar, controlando a gravidade, e rodou como um alicate no pescoço dele. No ar. E caiu no chão em pé. Ela é a Chun-Li, né, Ivaldo? E na frente da fina do cara. E vai crescer traumatizado agora pro resto da vida. Meu Deus. Cara, minha filha do Bison, velho. Os caras descem a um nível. Você não consegue entender, velho. Nem mais. Esse daí ele é um sério candidato ao top 5, né? Esse final. You didn't disclose your involvement in a secret interdimensional underground fighting tournament. String theory supports the idea of over 10 different dimensions occupying the same time capsule as a multiverse. I must have the wrong number. Vamos para outro filme bizarro, né? Porque a nossa lista é grande. É grande, a bizarrice é maior que a lista. Então a gente... Em 2009, o mesmo ano, esse ano foi um ano abençoado para os filmes de luta, hein? Teve dois filmes maravilhosos. The King of Fighters. Todo mundo já jogou The King of Fighters? Com certeza. The King of Fighters foi o nosso top one, né? O nosso número um podcast do franquia de jogos, né? O filme não tem noção nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Ó, tem... Ó, vamos dizer de personagem, tem o... A Mai Shiranui é a principal. Ela é uma investigadora da polícia. Meu. E ela namora com o Yuri. Véio. What? Ela namora com o Yuri. Nossa, velho, não faz sentido nenhum. Ela namora com o Yuri, velho. E nesse filme tem... A única coisa que faz um pouco de sentido com os games é aquela história dos Orochi, né? Das famílias sagradas. São as três famílias. Então, Deus, aí que tá um problema, né? Seria legal, pelo menos, dizer que essa parte faz sentido se a porra do Orochi não aparecesse, né? Que ele é uma bola feita de cobras. Sim, realmente. Caralho. Só pra explicar o que é o The Ring of Fighters, que é um torneio, né? Que eles falam que é o torneio dos lutadores. Aí o que eles criaram? Essas famílias que prenderam o Orochi em umas armas, não foi? Um é numa espada, o outro é num talismã, sei lá, num espelho. É um espelho, um colar. Eu acho que eles tinham um colar. Tipo umas relíquias lá, né? Exato. Pelo que eu entendi, na verdade, eu acho que o Orochi tava solto, tava lá. Sei lá, se alguém chegasse a conseguir ser possuído ou dominar ele, sei lá que porra, conseguiria. Mas quem chegasse próximo, eles poderiam tentar aprisionar com aquelas armas. Tanto que na primeira luta, que a Mai tá no banheiro e se teletransporta pra dimensão X, que ela tá lutando com um cara que, por sinal, nem nome tem, aquela porra daquele lutador do gelo místico, o Orochi tá lá olhando. O Orochi tá olhando? Eu não percebi. É, parece a porra da bola lá flutuando. Parece mesmo. Então, mas pelo que eu entendi, ela aparece por quê? Porque eles conseguiram fazer, eles prenderam a energia do Orochi naquelas merdas lá e com eles conseguiram fazer com o poder daquilo do que o mundo paralelo lá que eles vão lutar. Sim. Porque eles vão lutar, Jonathan, é o seguinte, do The King of Fighters, sabe ponto eletrônico? Ponto que os caras colocam no ouvido e... Bluetooth. Fone Bluetooth. De segurança, né? Que o pessoal... Fone Bluetooth, beleza. Exatamente. Beleza. Quando um lutador quer provar suas habilidades em lutar, ele coloca um ponto no ouvido e aparece num torneio, aparece num campo de batalha e começa a lutar. Ele vai tipo pra outro mundo, entendeu? Uma dimensão paralela. Que detalhe, hein? Cara, só pra ficar claro pra mim, assim, tipo assim, ele vai pra uma outra dimensão ou é aquela parada tipo de realidade virtual? O que eu entendi era uma dimensão paralela. Tipo, era o multiverso. A gente chegou até a falar que é um multiverso, né? Não, deixa eu explicar. São as três famílias lá e eles se uniram contra o Orochi e prender ele em outra dimensão, né? Aí o Yuri, ele explica que o Yap, o chefe de uma família, é um gênio e conseguiu fazer um caminho pra outra dimensão através desse negócio Bluetooth, velho. Aqui não faz sentido algum, cara. Eu não vi essa parte. Eu não consegui entender. Eu contestar aqui, porque o Everton deu um piti e falou, não, tem explicação. Eu falei, opa, agora vem, né? Isso não é o pior. O pior é que ao longo do filme você percebe que o fato deles lutarem naquela dimensão não leva a lugar nenhum, porque eles lutam só pra lutar, não tem um sentido deles estarem lutando. Não tem um prêmio, não tem nada, eles só lutam. O prêmio é ser o rei dos lutadores, cara. Pra eles mesmos, tipo, nossa, velho. Não, exatamente, o prêmio é provar a habilidade deles como lutadores. Mas, assim, num contexto geral, o filme, o vilão é o Rugal, né? Um vilão clássico do game. Aparece o Rugal, o vilão, né? Aparece o Iori, aparece a Mai, aparece o Kyo Kusanagi, aparece o Terry Bogard, aparece a Vice e a Mature, uhum. E quem mais? Acho que é só, né, o personagem mesmo do The King, são esses que aparecem no filme. É, só. Caramba, até os caras foram longe, Vice. Então, eles foram pra esses personagens, tem mais um, tem a Chizuru também, né? É, Chizuru. Ah, pode crer. Chizuru é submestre lá do... No começo do filme, o Rugal, ele vai roubar esses artefatos aí, né? E vai conseguir controlar o Orochi, pelo que eu entendi, né? Que ele ficou mais forte por causa disso. Porque ele roubou aquela força, fez uma magia mística lá. E aí começou tá o problema. A comandar a dimensão do The King of Fighters. Só que ele fala assim, eu vou construir um exército de lutadores para mim, né? Aí ele começa com a Vice e com a Matrix. Beleza, elas começam a trabalhar pra ele. Aí depois ele mata os outros lutadores. E tipo, ele só usa elas o filme inteiro. Não tem um capanga, só as duas. O filme inteiro. Não, e o estranho é que na cena que ele vai roubar a espada, além de ter alguns lutadores ali que poderiam lutar com ele, ele entra com a porra das armas, que já queima o filme. Não, os caras lutadores vai com metralhadora, mas tudo bem. Aí ele vai, ele faz o ritual, aí na hora que ele faz o ritual, que ele corta a mão, é muito bizarro que ele vai chupar o sangue e ele faz... já que mano, o que eu não entendo, ele foi roubar sozinho, tá ligado? Ele não foi com mais ninguém, velho. Isso aí, ele pegou todas, saiu correndo, velho. Muito engraçado. Ele queria o prêmio só pra ele. E depois que ele pega a espada e ele faz o que seria um ritual que daria o poder foda pra ele, que ele entra na dimensão X e vai embora, acho que a própria Shizuru chega e fala: ah, a espada é falsa. Essa espada é falsa, como é que ele fez o ritual? É isso que eu não entendi também. A espada é falsa. Isso que eu não entendi também. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Na verdade, esse filme é definido por não faz sentido. Eu não vou entrar em critérios de coreografia de luta, que desse filme é bizarro. É muito bem, mal feito. Tudo bem, coreografia de luta não. Mas uma coisa você tem que comentar. Deu certo com o bagulho falso. Esse filme sofre do efeito Chun-Li também. Qual que é o efeito Chun-Li? Quando ele se teletransporta, aparece outra roupa. O Rugal tem uma noção, ele luta com roupa de adolescente, de skatista. Ele usa, tipo, camisa de jogador de hockey. Tava lendo sobre isso, os caras queriam fazer o Rugal um cara que tivesse realmente uma aparência mais jovem. Mas aquele ator tem uma cara de mendigo fumante. Ele é horrível, aquele cara não parece um adolescente, nem poder. Depois dessa da mandinga passar com o falso, eu não sei mais o que falar, né? Muito bom. O filme com certeza é uma sequência de tosqueiras. O Kyo Kusanagi, ele luta de espada o filme inteiro. Você tem a impressão que ele não sabe lutar. O personagem principal do bagulho do The King of Fighters não sabe lutar sem uma arma no filme. Nossa, você tem que não usar arma, ele toma um pau e ainda tem que fazer uma magia mística lá. Ah, não, mas ele faz a magia com a espada. Isso é, ele não luta sem a espada, definitivamente. É um samurai, quase. Ele é um samurai, não. Ele é o Yoshimitsu. Aí, detalhe, tem. Mano, o Kyo é um lixo nesse filme, cara. Ele é um lixo impressionante. Tem a parte do pai dele que morre, ok. O pai dele morre, aí ele já fica meio batendo de frente com o Yori e tal. Tem a cena da luta do Yori, que ele vai pra uma arena cercada de, sei lá, fantoches, cara, manequim olhando. Essa cena é muito tosca, eu não entendi, velho. Porra, é aquela, velho. Nossa, vários manequins. Não tinha como pagar gente pra ficar olhando, colocaram manequim, mas tudo bem. Aí tem uma parte que a Mai chega no meio do filme, cara. Você é louco pra esperar uma ação, uma luta. Aí no meio do filme a Mai chega e fala: olha, eu vou falar com ele, o Kyo, né? Ela fala pro Yori, eu vou falar com ele. Aí ela vai com ele de moto pra caralho, de uma garagem, e a gente perde 10 minutos vendo ele mexendo num escapamento de moto. Então, cara, esse filme, ele é muito lento. Ele tem umas partes que são muito aleatórias, que não fazem sentido algum, que são diálogos que não levam pra lugar nenhum, cara. Mas tem uma cena que eu me lembro, eu ri demais, cara. Porque até o momento, o Terry, que tinha aparecido nossa, um policial aleatório lá, fazendo uma tocaia lá e tal. É loiro, é o Terry. Quando ele chegou pra se apresentar e falou: eu sou o Terry Bogard, eu sou um agente da CIA, cara, eu achei o bico. Cara, eu ri demais, eu ri alto. Como assim, velho? Cara, pra ter cabelo comprido, desgraçado. Mano, que tosca, eu falei, não é possível, você falou que não é o Terry, cara. É por isso que eu tava achando ele safadão, mano. Por isso que eu fiquei triste. Não, mas ele não foi nem safadão, porque ele não tinha cabelo. O Terry tem aquele cabelo longo, né? E ele tem o cabelo curto, velho. Nem pra ter o cabelo longo, velho. Não, e quando ele vai lutar, ele coloca a jaquetinha vermelha e o boné do Ash. Aí ele vai lutar, aí ele vai pra luta. Que bosta esse cara, que bosta. E na cena da... É oriental, né? Não é oriental. O Kyo é... Ele não é oriental, ele é... Ah, não, eu tô confundido. O Yori que é oriental. O Yori é oriental. O Kyo é ocidental mesmo. Ele é um americano. Falam que ele é um mestiço. Ele é muito feio. Ah, tá certo. Ele tem uma cara meio gordinha. Ele é muito feio, aquele Kyo, velho. Que Kyo feio, meu Deus. Não, e bizarro. Na treta do Rugal, que ele tá com aquela caralha daquela roupa de hockey lá. Você viu que tem um narrador? Agora Rugal está lutando. Rugal derruba Maria no chão. Rugal. Aí ele cai. Ele cai sozinho. Ele cai do patinho. É super boa contra o Rugal. Não, mas tem tipo um narrador do The King of Fighters. Mas ele aparece tipo na treta final, o narrador começa a falar: agora é o round one entre Rugal e Yori. Eu tenho certeza que naquela cena que o Rugal caiu no chão de bunda, era pra ter cortado, os caras falaram: essa merda já tá uma bosta, deixa esse idiota cair mesmo. Pô, não tem dinheiro pra editar, não, cara. Não tem dinheiro pra editar, não. Segue o jogo. Foi mais ou menos nesse ritmo aí mesmo, porque puta que pariu, velho, esse filme. A Mai também não é uma grande lutadora, né? Ela faz aquela... Não, tem uma cena muito boa, velho, muito boa. Quando eles estão lutando na batalha final, o Rugal tá matando todo mundo, né? Porque o Rugal, ele é assim, ele vence todo mundo, aí o cara levanta, ele vence de novo, aí o cara levanta, ele vence de novo, o cara levanta. Aí eles estão na cidade e o Rugal prepara uma magia fodida, ela ataca fogo em todo mundo. Aí a Mai usa aquele poder dela, de, aquela barreira de energia, sabe? Que ela usa no jogo mesmo. Sim. Não, que, como assim, a Mai? Ela faz uma barreirinha de energia assim, eu não lembro, acho que ela faz isso no jogo, não faz? Ah, você tá falando da Athena, né? Athena, que ela tem uma barreira de energia. A Mai não, a Mai ela faz aquilo ali não. A Mai ela joga os legs, né? Verdade, é a Athena. Então, a Mai faz, né? A Mai faz essa barreira de energia no filme. Então já tá errado, isso já tá pior do que imaginei. Ela dá sopa elétrico no Homem de Gelo? Então, mas aí o que acontece? O Rugal, tipo, tá a Mai no meio, de um lado tá o Iori e do lado tá o Kyo. Aí o Rugal joga a magia potente dele, né? Poderosa. O que acontece? Ela faz a barreira e só defende ela. O cara toma uma porrada na cara, velho. Tem outra cena muito boa. Tem outra cena muito boa que eu ri muito também. Tem uma cena que o Kyo, ele tá lembrando do pai dele do treinamento. Aí mostra ele treinando jovem com o pai. Só que eu senti uma energia estranha. Eu falei, tem alguma merda nessa cena. E eu vi o Kyo lá com a roupinha branca, o pai dele com o kimono branco, os dois lutando. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa cena. Beleza, passou a cena. Mais pra frente, quando ele tá lutando com o Rugal, que o Rugal fala, que ele fala, seu pai já foi possuído pelo Orochi e tentou te matar. Vocês lembram dessa cena? Sim, sim. E o Kyo tá lutando com a espada e ele tá de kimono, com a outra espada, com um bastão lá que seja, batendo no Kyo. Nessa cena, quando ele fala, seu pai já tentou te matar porque ele já esteve possuído pelo Orochi, mostra o Kyo correndo do pai dele com a espada. Quando vira a cara do Kyo, é um chinês. Eu pausei pra ver, cara. É o dublê, os caras mostram o dublê, velho. Até eu mataria. Falar, você não é meu filho, filho da puta. Eu vou te matar. Mas no próximo filme que a gente vai comentar, também tem uma cena que mostra o dublê pra caralho. Mas é tipo muito, muito. Mas a gente vai falar. E assim, mano, esse filme é a tosqueira completa, velho. Completa. Esse, puta, que vergonha. The King of Fighters merecia algo muito melhor que isso. Tá caminhando pro topo, então. É isso que eu falei. Mano, esse eu fiquei triste, cara. Por isso que eu falei, fiquei triste. Triste mesmo, cara. Cara, porque The King of Fighters, velho, quase todo mundo que jogou videogame, até quem não gosta de jogo de luta, já jogou essa franquia no fliperama ou mesmo nos consoles. Putz, velho, em termos de nome, se não for o principal, um dos principais jogos aí de luta, e os caras cagaram de um jeito absurdo, pelo que vocês estão comentando. É verdade, cara. Imundo, simplesmente imundo. Então, é lamentável, é tecnologia de ponta. Não, Jonathan, pra você ter uma ideia, pra vencer o Rugal, os caras têm que fazer o triângulo das bermudas, que é um segura o espelho, o outro segura o colar, e o outro segura o vibrador pré-histórico lá, sei lá. A espada. Mano, a qualquer momento o Rugal pode soltar fogo em um, chutar o outro, porque não, foda-se, não tem importância o triângulo das bermudas. Não serve pra porra nenhuma, isso é verdade. Você tem que carregar 15 minutos pra depois o Rugal começar a se sentir mal. Até lá ele já deu porrada em todo mundo. Tanto que eles carregam uma vez, aí pegam ele, aí ele simplesmente manda todo mundo, ele faz uma barreira, uma energia lá, todo mundo voa, e não adianta porra nenhuma, ele tem que fazer de novo. Nossa. É como se exclamação de Athena não servisse pra nada, tá ligado? É basicamente isso. Mais ou menos isso, foi mais ou menos isso. Ah, ele é King of Fighters. Terry, cara, o Terry, velho, por que fizeram isso com ele? Cara, é tem pra colocar uma peruca no maluco. O personagem que eu mais gosto de jogar, cara. É, o Terry é bom pra caramba, velho. Não, fora que ele tem carisma, da hora. É tão ruim, quando eu vi aquele personagem, eu entendi Barry. Eu falei, mas quem é Barry? Eu que cadê esse gordinho no fim do jogo? Eu falei, Barry? Que cara estranho. Você não quis acreditar que era o Terry, né? Não, eu falei, não, deve ser Barry, é o personagem secreto. Eu fiquei pensando, caramba, será que o Terry era da CIA durante tanto tempo no jogo? É porque, assim, jogo de luta, a gente é moleque e na época você mal sabia ler, né, português direito, quanto mais outro idioma, aí você caga pro enredo, né? Você nem sabe o que tá rolando. Mas que eu saiba, não era da vida. O único background que essa porra desse filme apresentou foi do caralho do Kyo dizendo que o que ele quer pra vida dele é continuar consertando moto. É isso. Meu Deus, triste. É com o Kyo, com o que vai consertar moto pro resto da vida. Tomara, né? Porque lutador não é pra ele, né? Não. Ele só lutou com espada e não conseguiu lutar bem, então não é agora que ele vai aprender. Não. O King of Fighters é isso, é uma merda gigantesca e completa. destruam. A paz na Terra está ameaçada. A união começou. Um exército comandado por um líder feiticeiro. A Terra está sob ataque. Planeja destruir a humanidade. O tempo está contra nós. Os dois reinos serão um. Poder e magia. Todos se curvarão perante a mim. Vão decidir a vitória do bem. Se morrermos, morreremos em batalha. Ou do mal. Preparem-se para a batalha final. Mortal Kombat, a aniquilação. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Muito bem, em 1997 saiu Mortal Kombat Aniquilação. E eu confesso que eu só assisti ele quando eu era criança. Minhas lembranças eram que o filme era legal, porque era Mortal Kombat. Sim. Eu assisti o filme pra fazer esse podcast. E puta que pariu, que filme ruim, velho. Não, o nome já diz tudo, Aniquilação, porque realmente aniquilou a possibilidade de sequência. Esse filme é muito tosco, velho. Eles começaram. Eles mantiveram o Liu Kang. Sim. Beleza, mantiveram o Liu Kang, mantiveram a Kitana, mas aí mudaram. Mudaram a Sonya. O Johnny Cage, eu fiquei em dúvida, ele mudou. Tá certo que ele morre em um minuto de filme, mas ele mudou, cara? Se eu não me engano, ele mudou. Eu acho que não. Pra ser sincero, pra começar a cagada, em primeiro lugar, Johnny Cage nunca morreu. Por que mataram Johnny Cage, velho? Já não faz sentido. Era pra deixar alguém chateado? Pra falar, não, agora a gente tem que matar o Shao Kahn. Não precisa, o Shao Kahn é o Satanás, ele quer destruir o mundo. Não precisa matar ninguém pra ele ficar nervoso. E era um lutador a mais, né, pra ajudar. Era um lutador a mais. Sem contar que a cena da morte dele, além de ser uma bosta, ai, cara, que cena ruim, velho. Mostra quanto o Raiden nesse filme é um merda inacreditável. Nossa, ele é muito inútil nesse filme. Tanto antes Raiden não faz nada. Tanto não, antes faz como... é cortar o cabelo. Então, quando ele entra no módulo Belo, também não melhora nada. Fica pior. Não, é verdade. E a história do filme é o Shao Kahn. É porque ele é continuidade do primeiro, né? O pessoal lembra do primeiro, aquela cena com aquele asterisk, o Shao Kahn aparecia lá no final e todo mundo, meu Deus, eu quero a continuação desse filme, né? Todo mundo queria saber o que ia acontecer. E teve a continuação é direta, começa o filme a partir dali, né? Exatamente. O filme, primeiro, ele não faz sentido nenhum em várias partes. Tanto do treinamento do Liu Kang é bizarro. O Night Wolf, que só foi um dos personagens novos que é o Night Wolf nesse filme. 30 e, segundos. Cara, ele aparece por 30 segundos exatos. Ele não luta, ele não treina. E o pior, que o desgraçado ficou parecido, velho. Não, sim, a máquina também era só fazer uma maquiagem na cara dele e colocar no colete. Se os caras errassem, também, puta que pariu. Agora vamos falar com a Shiva tava boa? A Shiva tava boa. Eu pegava. Baraka. Nossa, o Baraka tava... Nossa, o Baraka tava horrível. Tinha alguma... Baraka. Tava com sério problema de pele ali. A Baraka tinha mais de um, né? Tinha três Barakas. Não, vamos começar pelo início. Já começa pelo próprio Shao Kahn, que eu já vi cosplay brasileiro com uma roupa melhor do que a do Shao Kahn. Tava bizarra mesmo, velho. Aquela roupa... Aquele ator... Não, o ator já é feio. A cabeça dele não é normal. Ele é um alienígena, no mínimo. Cara, ele é um alienígena. Arquivo X, cara. Não, aí, ó. Olha lá. Você lembra? Ele é um dos... Não, agora eu lembrei. Aqueles caçadores. Fodão. Puta, pode crer, velho. Shao Kahn é um vilão. Mas aquela roupa é uma merda. Não, totalmente ridícula. Assim, esse filme é muito ruim, velho. Eu fico até triste de conversar. No começo do filme, você vê o Shao Kahn chegando com seus generais. Aí tem o Raiden com seus lutadores. Aí o Shao Kahn olha e fala, ó, Raiden, o negócio é o seguinte. Vai dar merda. Eu vou matar, vou destruir tudo. O planeta Terra vai ser meu. E foda-se. Aí o Raiden fala, não, você não vai fazer isso, não. Aí a Sonya que vai tentar dar um chute no Shao Kahn, alguma coisa assim, deu muita merda. Da merda, o Johnny Cage vai querer dar um herói e dar aquela voadora 3D mal feita dele. Obviamente, o Shao Kahn vai pegar ele em 30 segundos. Nisso, Raiden, que é o deus do trovão, caralho, o cara é o deus do trovão e deixou de ser o deus do trovão pra se tornar o Belo, mas tudo bem. Ele é o deus do trovão, ele consegue com um dedo, ele consegue aprisionar num campo elétrico mal feito todos os generais, num campo elétrico só. Aí o Shao Kahn fala, essa cena é muito ruim, o Shao Kahn fala, olha, ou você liberta os meus juízes aqui, eu vou matar esse maluco. Aí o Raiden fala, tá bom, eu solto. Aí o Shao Kahn fala, ah, foda-se, vai e mata o Johnny Cage. É isso. Ele faz isso aí. Uma coisa impressionante desse filme é o efeito prático dos vilões, dos capangas descendo. É igualzinho o clipe It's Raining Man. Você já assistiu It's Raining Man? O clipe? É igual. Abre um buraco no céu e começa a chover os capangas pegando. A diferença é que eles estão pegando fogo. logo no Mortal Kombat. É, verdade. Eu falo, puta, não é demais, né? Era até do videoclipe, né? Nossa, cara, que sujo. Não, aí o pior não é isso. O pior é que o filme apresenta personagens novos. Aí a gente conhece o Jax. Cara, o Jax, ele é a coisa mais inútil desse filme, velho. Cara, o Jax, ele é impressionante, velho. É muito tosco, porque ele não tem os braços substituídos por braços de metal, né? É uma luva, velho. Cara, que merda! Acabou com a minha infância, velho. Eu pensei que ele tinha braços mecânicos. Não, são luvas. Todo mundo achou isso. Na verdade, eu acho que a intenção era... Acho que, na verdade, ele tem os braços mecânicos, o personagem dos games. Só que eles não tinham um orçamento pra fazer braços mecânicos. Um efeito de braço mecânico. Eu até falei pro Vinícius assim, caralho, velho, os caras substituíram o braço inteiro do cara, só deixaram as pontas dos dedos, cara. Mudaram o Super Bonder. Né, cara? Verdade. Né? Porque aparece o braço todo mesmo. E aquele braço é gigante, né? Nossa. Não, e eu vou ser sincero com vocês. Não sei que papelão que usaram ali, mas era um papelão que aumenta de tamanho. A única coisa que o Jax realmente fez foi matar um monstro 3D mal renderizado. Só. Muito mal renderizado, né? Por si. Só. Até na luta contra o Kentaro foi uma bosta. A única coisa que o Jax fez foi aquilo. E outra coisa importante que o Jax tem que fazer nesse filme é dizer frase merda. Ele tá andando com a Sony e fala: eu preciso ir no banheiro e não tem papel higiênico. Assim, Sindel aparece fazendo a dança do Siri em cima de uma pedra. Ele olha e fala, parece que ela está com problemas de penteado. O Jax às vezes me representa nesse filme, porque às vezes ele tava assim, aí ele via que não tava fazendo nada, fazia sentido. Ele falava, mas o que a gente tá fazendo aqui? Pra que eu tô aqui? Eu falei exatamente a mesma coisa que eu tô pensando aqui, Jax. Por que eu tô vendo esse filme que eu não tô entendendo nada, velho? O que eles estão fazendo ali? Ele vê o Raiden tentando abrir o portal pra eles fugirem e ele fala, quem esse cara pensa que é? Moisés abrindo o Mar Vermelho? Ele olha pra Jade e fala, nossa, você tem pernas incríveis pra chutar, é claro. Como assim? Ele é o cara, o apelo cômico do filme, né? Ele só não deu certo, né? Não, agora a pior frase dele, ele tá tretando o Kentaro, dá dois socos, leva dois socos, aí quando ele apanha e cai no chão, ele levanta e fala, vou fazer você engolir essas coisas? Como assim? Engolir o quê? Eu nem prestei atenção nisso. Mas não é Montaro? Cara, Jack, Montaro. Kentaro é o Montaro. Montaro. Deve ser o Montaro. É Montaro. Cara, que merda. Aí nós temos novos vilões, a gente tem o que? Os Cyrax, a gente tem o Sekler, a gente tem o Baraka, tem o Smoke, o Rain, Ernex. Nossa. Já que você tá falando do Jax, na primeira parte que a Sonya vai encontrar ele lá no, que ele tá na maca lá, ela Sim. vai encontrar ele pra recrutar ele pra missão, que ele não sabe, só vai entender a missão dele no final do filme. E o Cyrax ataca ele, né, que é o amarelo, o robô amarelo, né? Exatamente. Cara, ele consegue prender o braço na parede e não tira o braço. Ele tem um braço de metal, ele arrancou o negócio de ferro quando ele tava lá preso e não conseguiu tirar o braço do buraco da parede de gesso. Tava pra ver que era de gesso o negócio. Drywall, cara. Meu, ele precisou da Sonya pra tirar o braço do negócio. Eu fiquei olhando parecendo, não é possível, velho. Que personagem. Não, e pra você ver como não faz sentido, ele tava com o braço preso na parede de gesso, aí o cara tacou uma rede que dissolve as pessoas, ele segurou com o braço e jogou a porra da rede no chão. Não, e outra coisa, que agora se a gente for parar pra pensar, ele é tão burro que já que ele tava com a luva presa na parede, ele é só tirar o braço de dentro da luva. É verdade, né? Era só tirar a roupa e acabou. Não, é verdade. Puta que pariu. Mas uma coisa impressionante desse filme aí também. Primeiro que as sequências não tem muita lógica, né? Eles entram numa bola no começo do filme. Aí a bola, basicamente, chega nos lugares, né? Primeiro chega num buraco. Aí o Liu Kang consegue perder a Kitana, que ele precisava fazer a segurança. Ele conseguiu perder ela. Sabe-se Deus como. Aí ele vai pro treinamento místico com o Nightwolf. Cara, todo mundo pergunta, cadê a Kitana, Liu Kang? Eu perdi. É verdade. Ninguém se conforma com o idiota perdeu a Kitana, né? Não, isso. Você é um idiota. Pra você ver como os caras... Não sei que porra que eles estavam com pressa. Não sei qual foi o problema do filme. Que aí você vê, apareceu o Scorpion, 30 segundos. Sub-Zero do Ben lá, que é o Sub-Zero sem a máscara, 30 segundos. Tipo, teve um monte de personagens que parece que eles só passaram correndo e falou, oi, ele já passou, acabou o personagem. Mas você acha seriamente que cada ninja daquele era uma pessoa? Mentira, o cara que fez o Scorpion, ele fez o Sub-Zero, ele fez o Air Mac, ele fez todos os personagens. Ah, tá explicado então. Tipo, o Homem-Aranha fez o Cyber, fez todos o Noob Cyber. Mas fez, Se eu não me engano, o que fez o... Eu não sei se foi o Sub-Zero ou foi o Scorpion, foi o mesmo que fez o Cyrax no filme. Com certeza, eu não tenho dúvida que eles não tinham dinheiro pra pagar um pra quase então um. Por isso, ele aparecia, dava um soco, saia correndo, vestia outra roupa e já se preparava pra próxima cena. Uma coisa impressionante desse filme são... Primeiro são os desvios. Não sei se você percebeu que antes dos caras socarem, os caras já pulavam. Sim. Eles davam, tipo, o cara tava chegando com o soco, ele já dava dando a cabeça pra trás porque ele já ia desviar do soco e não tinha chegado. Tá, aquilo ali é lesental total, porque tem hora que os caras davam um, era três twists carpados, duas piruetas. Isso pra cair era, em pé. Era muito. E no, mano, tem uma cena muito boa. No primeiro robô que ataca eles lá, que é o robô preto. Não, o Cyrax é o amarelo. Tá certo, E, cara, ele taca a bomba. Ele taca uma bomba do peito, né? Aí ele vai jogar a bomba, tipo, na ponte, né? A ponte explode antes da bomba chegar, velho. É muito genial isso. A bomba tá chegando e a bomba explodiu já. É deslocamento de ar. É muito engraçado, velho. Puta, ri demais. Mas, pode falar, Ivan. Quando eu falar da minha cena, porque a minha é um pouco pra frente do filme. Ih, a minha também vai ser. Pode soltar a sua. A minha é a do Raiden. Acontece um monte de coisa do filme, mas lembra que eu tava falando que você falou que o Kyo no The King of Fighters virou chinês quando ele era criança, depois ele virou ocidental de novo? Sim. Tem uma cena do Raiden que ele tá lutando com os capangas lá do Shao Kahn. É. Cara, o dublê, ele luta assim a cena inteira. Porque o Raiden é o tiozinho, provavelmente aquele tiozinho não luta porra nenhuma, né? Mas dá pra ver nitidamente que a pessoa mudou. Eu não sei se você percebeu. É o dublê na cara larga que tá lutando ali, velho. Eu falei, caramba, o cara mudou. Não conseguiram nem disfarçar, velho. Só mostrava o pé, cara, né? Só o braço, mas mostrando a cara dele assim, na cara larga, sabe? Nossa, que bosta, cara. Outra coisa, já que você falou do Raiden, tem uma frase que ele fala que eu achei muito bico. Que além dele ser um lixo nesse filme, ele é muito filha da puta. Então a parte que eles estão conversando, que ele já tinha se transformado no Belo. Aí eles estão lá, não, porque o Shaka Khan era meu pai. Não, pra você ter uma ideia, é tão ruim que o... Tem um feiticeiro, caralho, esqueci a porra do nome do feiticeiro, do jogo, que é um personagem normal, nesse filme ele é o pai do Shao Kahn. É o Shinnok. Shinnok não tem nada a ver com Shao Kahn, nesse filme ele é o pai, tudo bem. Ele come o que ele quiser, tem o filho que ele quiser, não tem problema. Aí ele tá falando, ah, então ele é seu pai. É, então, ele é meu pai. Ah, então peraí, se ele é seu pai, o Shao Kahn é o que seu? Ele fala, o Shao Kahn é meu pai. Ele fala, mas se o Shao Kahn é seu pai, por que você nunca matou ele? Quer dizer, o Shao Kahn é seu irmão, por que você nunca matou ele? Aí ele fala, ah, porque eu não consegui fazer isso antes e tal, eu não sei se eu vou conseguir. Aí ele, tá, mas o que, que a gente vai fazer então? Ele, ah, vou levar vocês e vocês enfrentam ele. Aí eu não sei se o Jax perguntou, você vai fazer o quê? Ele falou, ah, eu vou rezar por vocês. Foda-se. O Raiden realmente não faz nada, velho. É impressionante. Porque ele só corta o cabelo, velho. É a única coisa que ele fez. Cortar o cabelo e colocar um coletezinho. Ele mudou de roupa. É a única coisa que ele fez. Tanto que, tipo, ele corta o cabelo, ele fala que ele fez isso porque ele é, tipo, abriu mão da posição dele pra se tornar, vamos dizer assim, meio humano. Ele não fica com todos os poderes dele. E ele vai tretar com o Shao Kahn. Barra 30 segundos, porque ele cai no chão e morre. Ele dá o pulo lazental com o Shao Kahn e cai no chão. O pulo lazental é a característica inteira do filme. Da primeira cena que aparece o Shao Kahn sem a roupa lá, que ele tá no tempo, o pai dele vai conversar com ele, né? É. Aí ele tá lá no trono. Aí o pai dele, Shao Kahn, eu quero saber se você colocou o Raiden de joelhos. Aí o Shao Kahn, vai. Aí ele dá um pulo a sala inteira, para na frente. Vai, então, eu não fiz nada. Pra que ele saltou, velho? Qual o sentido disso? E tem uns personagens que eles morrem de formas idiotas. A Shiva, sabe o que acontece no filme pra ele derrotar? Ela coloca ela dentro de uma gaiola e ela não sai mais inteiro. É muito... Não, pera. Puta, que outra cena que é incrível nesse filme, cara, que eu achei muito babaca. É, eles tavam ali o Kang, o Jax, a Sonya, o Raiden e a Jade, certo? Aí eles entraram numa sala e a Sindel, que já tinha aparecido várias cenas mostrando que ela é a encarnação do demônio, que ela era do mal, ela era vilã, tudo bem? Ela tava deitada na caralha de uma pedra. Aí a Kitana vai pra cima, mamãe, eu sempre vou te amar, não sei o que lá, sinto sua falta. Aí ela levanta rindo e começa a falar, ah, foda-se você, vocês são otários. Aí todo mundo fica olhando pra ela. Ela começa a rodar, dá risada e tá um efeito de trovão sem noção. Porque ela tá rodando e brilhando, Eu falei, ela sai de fininho, né? Cara, ela sai de fininho, cara. E os caras ficam olhando pra cima com a boca aberta. Oh, cara, que fuga bizarra. Depois que o Kang se toca, cadê a gente? Aí ele vai atrás. É o pior que ele faz isso mesmo, exatamente. Eu fiquei falando, caramba, ninguém vai olhar pra ela, ela tá saindo pela culatra ali, vai sair na janela, ninguém vai ver. Tipo, realmente, ninguém viu. Puta que pariu. Mas esse, o modo que a gente aparece no filme é idiota. O Liu Kang tá treinando, tá tendo um pesadelo, tomou um cogumelo louco lá do Nightwolf, aí começou a viajar, aí do nada, ele aparece no meio da neve. What? fácil. Não sei como é que apareceu ali, não entendi. Beleza, aí a Jade aparece pelada, quase pelada, daí em cima dele. Aí depois luta e fala que é um teste. Aí você dá a entender que é um teste do Night Wolf, certo? Que é o treinamento dele. Mas não, ela pega, vamos embora, vamos pro Templo dos Anciãos e vai embora. Acabou o treinamento, o Night Wolf não aparece mais. A Jade não tem nada a ver com ele. O Night Wolf tava dormindo. Como é que ela foi parar lá, velho? Não faz sentido. Não, é simples. Night Wolf, você precisa despertar a sua animalidade. Eu falei, nossa, o Night Wolf vai dar uma missão foda. Tipo, a chama sagrada do Kung Fu em frente às letras do alfabeto. Sei lá, alguma coisa difícil. Não, ele fica bravo e o olho dele virou olho de dragão. Acabou, descobriu a animalidade. É só isso. E aliás, que efeito da animalidade desse filme. Caraca. Eu ia falar, velho, animalidade animality, cara. É a coisa mais genial desse filme, essa porra. E o cara que fez esse filme tava com algum problema muito sério, porque ele viu, vamos dizer assim, viu os jogos do Mortal Kombat, viu um pouco da história de alguns personagens do Mortal Kombat, aí ele viu o Fatality, viu? Ele olhou e falou, caraca, Animality? Poxa, eu acho que é isso que a galera gosta. Isso que é o importante. Foda-se a história dos personagens. Foda-se luta. O negócio é o cara virar um dragão, o outro virar uma hidra estranha, o outro virar um lobo e sumir na cena seguinte. O legal é isso. A gente teve sorte, que era bem provável que no terceiro filme, o que ia salvar o filme era os caras fazer Babality. Babality, é verdade, provavelmente. Ou Friendship, alguma coisa do estilo, porque a linha de raciocínio do cara foi essa, tipo, Animality, é isso que vai salvar o filme, é isso que é o importante. Nada a ver, cara. Não faz sentido mesmo. E, cara, os efeitos são muito ruins, aliás. Muito ruins. Mas é tipo, videogame na época tinha um efeito melhor que aquilo, né? Era só você contratar uma equipe B de uma produtora fraca que você conseguia fazer uns efeitos melhores. Na verdade, você já viu que o corte de custo do primeiro pro segundo já foi algo absurdo, né? Ele deve ter mudado uma produtora. Porque eles, puta que pariu, os cenários são muito ruins. As cenas de explosão, essas coisas são horríveis. Cara, é muito ruim. E pra você ver, você pega até na batalha final. A batalha final é uma bosta inexplicável, cara. Não, é ruim. É muito ruim a batalha final também. A batalha final... Ah, o Shao Kahn, ele morre com... Como é que ele morre mesmo? A porrada final que o Liu Kang dá nele? Ah, o Liu Kang dá uma voadora com os dois pés lá. Tipo, pra cima, sabe? Dá um pulo assim. Ah, trás. É verdade, é verdade. Nem pra ser com um poder... O Liu Kang teria um poder de fogo, alguma coisa assim? Eu fiquei pensando... Não, estranho é que o Shao Kahn, ele perdeu os poderes dele. Quem? O Shao Kahn? Não. O Liu Kang? Não, só no primeiro filme. Ah, não, mas no game eu tô falando. No game solta, lógico que solta. Então, por que não solta a porra do fogo no Shao Kahn? O Shao Kahn soltava aquela estrelinha da mão verde e matou o rei, né? Ele podia soltar uma bola de fogo, pelo menos, né? Aí ele virou um dragão mal renderizado. Ele gastou todo o NP dele ali, cara. Cara, que bizarro. E assim, quem que morre com... Falando em mal renderizado, tem um monstro. Mesmo que o Jax espancou no começo, ele come alguém que o Shao Kahn dá de comer pra ele com um general. Não lembro se é a Sindel ou... Alguns dos... Não, Sindel não. É a Shiva. Não é a Shiva? Não, é um dos ninjas. Ah, cara, o filme é tão bom que a gente não lembra nem disso, mas a gente sabe que alguém foi comido. Isso foi ridículo, aliás. Aí, ó, você lembrou de uma coisa interessante. Quando o Shao Kahn tava naquela mesa redonda lá com os generais dele, os caras estão discutindo, não sei o que lá, não sei o que lá, então a hora que ele fica com raiva, ele pega o martelo dele, bate na mesa, que faz o símbolo do Mortal Kombat, por sinal, algo que não faz sentido nenhum, porque ele não levou a nada, e ele simplesmente bateu pra fazer foguinho. E na luta final, ele não leva a porra do machado dele, que é a arma principal dele. É verdade, essa cena do martelo realmente não faz sentido nenhum, ele só bate na mesa e não acontece nada. Na verdade, não acontece nada esse filme inteiro, né? Vamos lá. O filme inteiro não acontece nada. O filme inteiro é uma sequência de cagada, assim, sem sentido. Eles tentam colocar as lutas ali mal encaixadas, o filme é mal feito. Então, em comparação, o primeiro não dá nem pra parar. O primeiro é merece Oscar perto desse filme. Realmente. Não sei se chegou até um terceiro, né? Não. Não chegou? Acabou no segundo. Ah, graças a Deus, porque eu acho que não deve ter ido muito bem de bilheteria. Se chegou aí pro cinema esse filme. Eu acho que não deu muito certo. Muito bem. Eu vou pegar o meu barco e vou subir aquele rio. E eu vou chutar o traseiro daquele desgraçado do Bison com tanta força que até o próximo candidato a Bison vai sentir dor. Agora, quem quer ir pra casa? E quem quer ir comigo? Let's get ready to rumble! vamos pro último filme, galera? Agora vamos pra pérola, né? Vamos pro clássico dos games, né? Talvez, acho que o primeiro filme de game. Sim, não... bem provável. De luta, de luta, de luta. Game de luta, tenho certeza que sim. Eu não sei se é o primeiro filme baseado em games, mas... Não, não. De luta sim. Talvez seja, viu? Não sei. Pode mas ser. Mas não é uma pesquisa que a gente levou em consideração. Mas, primeiro filme baseado em games de luta, de 1995, de uma franquia que a gente já falou, de um filme aqui que foi baseado, Street Fighter. Sabe? A Batalha Final. Que também o título faz sentido, né? Van Damme em ação. É a Batalha Final ou é a última batalha? É porque o The King of Fighters é a batalha final, não é? Ou é a última batalha? The King of Fighters é a batalha final, com certeza. Eu acho que é a última batalha. Deve ser a última batalha. O Street Fighter. O Street Fighter tem que é o Street Fighter famoso do Van Damme, né? Que ele é o Guy, o Guile ou o Guy, eu nunca sei o nome dele. Guile. Coronel Guile. E o filme é bizarro, né? Assim, é classicamente bizarro. É, já começa bizarro porque eles cagam pra história ou pra imagem de qualquer personagem. Isso. Tanto que a Chun-Li é uma repórter, Balrog é um cameraman, o E-Honda é um gordo havaiano, é isso. Um havaiano, cara. Não, é tudo errado que o protagonista não é o Ryu, né? O protagonista é o Gaio, velho. Não faz sentido, velho. O Dalsin é um cientista indiano. Tudo bem que ele sempre foi indiano, mas ele é um cientista X. A Kami é um soldado barra só soldado. Blanco é um soldado também. O Zangief é um idiota. O Zangief só faz piadinha, né? Só faz... É um idiota. O Sagat é um mafioso, toma conta de um puteiro. O Sagat é um cafetão. O Ryu e o Ken é uma dupla de picaretas que rodam o mundo dando golpe nos outros. What? Nossa, que isso, mano? Cara, meu Deus. O Jonathan tava até falando isso, mas infelizmente ele teve que sair. Mas esse é um filme que você vê como eles americanizam a coisa, né? Porque o personagem principal é um japonês, que é o Ryu, óbvio. Exato. Mas o personagem principal é o americano do game, que é o Gaio, né? O Guile. Então eles têm que defender os Estados Unidos, que tá lutando contra o Bison, que quer criar... Como é? Tem o nome do país dele, é Bisonópolis. Bisonópolis. Ele fala que ele quer fazer a Bisonópolis pra alcançar a paz bisônica. Ele tem o dinheiro dele com a cara dele. Dólar Bison. Puta que pariu, faltou o Bison Guard, mano. É, e essa criou o Batman, né? Caralho, Bisonópolis, velho. Coitado do Raul Júlia, velho. O último trabalho do cara, velho. Que triste, velho. Seu Bison, velho. Esse filme, ele... E o filme, ele tenta ser muita comédia, né? Ele tenta fazer muita piada. E puta que pariu, não dá certo as piadas. Não dá. Eu achei engraçado. Na primeira cena que a Chun-Li tá lá na rua, aí o Gaio, sei lá. Ele chega, né? Aí ele pega o microfone pra falar com o Bison. Só que eu não sei se ele percebeu. Na primeira vez que ele fala, ele só erra o microfone da boca. Depois o microfone que suvar, começa a falar, então, Bison. Eu vou te pegar, Bison. Tá ligeiro, Bison. Eu rachei o bico. Ele põe o microfone no braço, né? O quê? É o Silverhawk? Ele fala com o braço, tá vendo? Só faltou lançar laser, né? Só faltou lançar laser, cara. Muito sujo. Não, assim, o que me incomodou nesse filme foi o que eles mudaram dos personagens, tipo, não faz sentido o que a gente tava falando do Ryu e do Ken. Tipo, o Ryu e o Ken são os principais, sabe? Tipo, por quê? Por quê? O que caga muito é a história. Você vê o quê? Tem o Bison tentando foder tudo. Aí você tem a ideia ali do Gaio, que ele tá chegando ali no exército, que eles vão botar pra quebrar, tararau. Tem a Chun-Li, que tá investigando, é uma repórter, mas você sabe que ela não é só repórter, ela também tá atrás de vingança. Tudo bem. Aí, contra a proposta disso, você tem o Ryu e o Ken, que estão vendendo armas num cabaré, e você não sabe, tem hora que eles parecem que são do bem, tem hora que eles mostram que são vigaristas, tem hora que parece que eles conhecem o Gaio e estão juntos numa missão. Cara, é muito confuso o papel do Ryu e o Ken. Tem hora que eles brigam entre eles, tem hora que eles se ajudam, é muito confuso. Não, eu também acho. Eu acho que, tipo, eles são vigaristas no filme inteiro, eles só não vão ser, tipo, quando eles veem vantagem pra eles. E no final, a vantagem deles era se livrar daquele BO, né, que eles estavam envolvidos. Aí, nisso, a gente descobre que o Bison quer criar o Bison Soldier. Vamos dizer que seja isso. Sim. Porque tem Bison, não. Aí ele pega um cara chamado Frank, Joseph, André. William, sei lá, acho que é o William. William. Não, é Charlie. Charlie, né, Charlie. Ele pega o Charlie e fala, não, vamos fazer o exame com ele. Aí, pra você transformar o cara no Blanca, eu pensei que ele ia jogar o cara no Rio Amazonas, sei lá. Não, ele foi o cara pra assistir, sei lá, novela do SBT, Mutantes, Cara do Coração, não sei. Quando assisti Carrossel, né? Na hora que o Bison falou assim, eu quero ver o que passa na mente do Blanca. Aí aparece a cena do Carrossel, a menina no parque, e fala, what? E o Dalsin, eu entendi que pra ele virar o Dalsin, ele precisou ser tacar em fogo nele, de laboratório. Aí ele virou o Dalsin. Chamuscaram ele, ele perdeu o cabelo e não, agora eu sou... nem pra esticar, velho. Nem pra esticar o braço. Ele nem cuspiu fogo. Mas também pra esticar devia ser um orçamento que eles não tinham, né? Tinha que fazer um efeito. Amarrou uma vassoura e põe uma mão na ponta. Pô, o filme, aquela base secreta deles. Puto filme sem noção demais. Né? Tem que ser. Aí nós temos o Gaio se preparando. Até metade do filme você vê o Gaio se preparando, vendo os planos, projetos. Aí, Ryu e Ken. Ok. Você nota que o filme tá totalmente americanizado, por mais que eles foquem no Gaio, sempre corta a cena do Gaio e vai pro Ryu e Ken. Sempre tá no Gaio, corta pro Ryu e Ken. Então, e tem uma hora que fica muito tempo sem aparecer o Gaio. Muito sim, tempo. Sim. Eu acho que deve ser na parte que ele tomou um tiro e depois ele apareceu lá no necrotério com a camisa branca, sem um buraco de bala. Lavaram a roupa dele. Acho que o Van Damme recebeu, mas não recebeu muito fazer esse filme, né? Tipo, ele falou assim, ó, eu recebi, mas não é o que eu queria, então só vou lutar no final ali contra o Bison mesmo, no metade do filme você não me coloca pra lutar aqui que eu não vou dar meu chute nas minhas voadoras do ar, não, tá? Vou ficar na minha. Uma coisa que eu gostei muito, o Ryu e o Ken estavam lá com o Sagat negociando, aí os caras descobriram que as armas eram falsas, e bela demonstração, né, que as armas atiram bola de tênis, mas tudo bem. Aí fala, ah, agora vocês vão ver, vai ter confusão. Aí eles entram na arena contra o Vega. O Vega nesse filme até que tava bem feito. É, esse tá mais da hora que o outro. Só tem um probleminha, cara, só tem um probleminha. Na hora que o Ryu entrou e abriu a camisa, que o Vega olhou e tirou a máscara e deu aquele sorrisinho, me desculpa, aquilo é uma bichona, cara. Nossa, que maluco. Nossa, a cara dele é muito gay. Eu juro pra você que ele tirou a máscara e falei, menina, tô bege. Aí o Ryu pegou a espada e começou a rodar, e a galera, Ryu, ninguém nunca viu ele, mas tudo bem. Aí o Vega ficou enciumado. Nossa, cara. A sorte do Vega é que o Gaio chegou com o Guile, chegou quebrando do lado, né, com o tanque. Tá todo mundo preso, todo mundo levanta a mão, tá bom, tô preso. Pior que a interpretação é muito boa, ele chega e fala, vocês estão tudo preso, tá bom? Tá todo mundo preso, né? Nem pra ele gritar, tá todo mundo preso, motherfucker! Não, ele é, tá todo mundo preso, mano. Ah, tá bom, né? Agora que você falou, Ivaldo, o Vega, realmente ele não sai do lado do Sagat, né, cara? Você tá vendo? E, ó, é tão bizarra essa cena que o Gaio chega lá no negócio, que, meu, ele tá com um tanque de guerra. Eu nunca vi um tanque daquele, né? Que tem dois mísseis nucleares pendurados na ponta. Como é que ele vai atirar aquilo ali pra se matar junto? Não faz sentido, ele não ia dar um tiro ali dentro. Cara, é bizarro demais. Esse filme, ele tem uma pegada realmente de ter sido feito de uma maneira mais trash, né, cara? Eu já fiquei pensando num filme B, eu acho, na minha opinião. Não, é só isso, pode, cara. Né? Não, só pode. Não, eu acho que ele também passou essa ideia, né, de que eles fizeram muita coisa ali, eles fizeram pelo prazer da zoeira, foi o que me passou. A cena do E-Honda sendo torturado, cara, que bosta. Ele tá lá, e dá coisa o cara puxando a bunda dele, toma ele chicote, o E-Honda de boa. Eu falei, nossa, o cara realmente poderoso, ele não sentiu nada. Aí o maluco saiu, o Balrog lá viu as costas dele sangrando, aí ele, tá doendo pra caralho, que merda, filha da puta. Mas tem uma cena boa do E-Honda, cara, lutando contra o Zangief, que é tem uma dupla dos caras da ONU lá, que é um grupo do Van Damme, né, o Van Damme trabalha pra ONU, e aí uma dupla de japoneses, né, eles começam a falar japonês lá, aí eles veem da TVzinha que tá o E-Honda e o Zangief lutando na maquete da cidade do Bison, né, cara, como se fossem os Tokusatsu, né, cara. Pô, achei da hora essa cena, velho. Você viu que colocou o áudio pro Godzilla, né, mano? É, a única coisa que se salva, velho, de filme, velho. Teve outra coisa que eu achei engraçado, quando, esqueci de comentar, quando o Balrog tá preso com o E-Honda, eu nem entendi. Cara, muito estranha essa frase, muito subliminar. Na hora que o Balrog olha e chega o E-Honda e fala, ei, dá sua mão, E-Honda. Aí o E-Honda fala, pô, tô aqui só há 2 horas, quem sabe mês que vem. Como assim? What? O que ele quis dizer com isso? Eu entendi que vai rolar session aí. só pode, mano. E o Balrog, é muito bom, porque o Balrog tá, eles estão na base do Bison presos lá, e o Balrog do nada ele consegue as luvas e uma regatinha roxa. Aí eu falei, what? Onde ele tinha isso, velho? Ele também domina a magia de teletransporte de roupas da Chun-Li, cara. Então, é Street Fighter, é o mesmo universo, né? Eu acho que tem alguma relação mesmo. Puta que até a explicação da roupa do Ryu e Ken é tosca, tipo, é aqui que nós treinamos os soldados do Bison. Aí os caras tudo com a roupa do Ryu e do Ken lá, e... Puta, é verdade, né? Roupa icônica e clássica dele. Simples, mas clássica, né? Mas, porra, faz isso, né, velho? Não faz isso. Não fizeram isso. Fizeram esse filme. E você sabe que esse filme tem, tem cena pós-crédito também, né? Esse é o segundo filme da lista aqui que tem cena pós-crédito. Marvel, vocês não são originais. Tá vendo? Já tivemos isso antes. A cena pós-crédito é o Bison, tá vivo. O Bison tá vivo. É, só que não. A gente falar isso, o Bison tá vivo, só que não, porque nem o ator tava vivo mais, né, velho? Nem se ele quisesse, ele podia gravar de novo. Cara, é muita brecha isso. Porque os caras botam e colocam... Assim que acaba o filme, aparece Raul Júlia, vai com Deus, né? Vai com Deus, tal. Sim. Homenagem ao cara que morreu, né? E depois tem a cena pós-crédito mostrando que o personagem... ele não morreu, cara! O moleque assistiu o filme e falou, ué, que porra é essa? Puta, pode escrever, né? Falei assim, por que ele não vai voltar? Você devia ter feito isso. A não ser que a gente viu uma versão Blu-ray com a cena editada, que não foi pro cinema, mas eu duvido muito. Cara, espetacular esse filme. É isso, né? É um filme bizarro, mas acho que não chega a ser bizarro de nível de King of Fighters, né? King of Fighters e Tech. Porque ele é um filme, se você pensar, é um filme de 95 também, então é um filme que tem um recurso pra fazer, então eles fizeram um recurso prático, tem as batalhas, tem batalha até legal, aceitável. O Van Damme, querendo ou não, o chute dele é sempre legal de ver, né? É. O cara chuta com uma beleza, cai entre nós. Isso é verdade. Mas a caracterização dos personagens é bizarra, como eles mudam o personagem. Por que o The King of Fighters, não, o Street Fighter, mesmo que você não entendesse inglês e jogasse no fliperama, você tinha a bandeirinha dos países, você tinha uma noção da história do cara, né? E no Blanca tá bem específico que ele é brasileiro, não feito em laboratório, ele foi feito na Amazônia, cara, ele é que nem o Guaraná, ele é da Amazônia, velho. Exatamente. E aqui no filme ele é um soldado. O que o Blanca faz, além de jogar uns soldados cara na parede, tipo um ou dois? Então, ele vai embora com o Dalsin, tá o Blanca lá, aí o Guy fala, ei, vamos embora jogar o Dalsin. Não, eu vou me manter aqui com ele pra poder, não sei o que lá, me redimir dos meus erros, não sei o que lá, e é isso, eles já eram. Não, o Gaio é tão filho da puta que quando ele chega pro Charlie, transformado em Blanca, aí ele, Charlie, o que aconteceu? Aí o Charlie, banana, eu sou matar Blanca. Aí ele, ah, meu, fizeram isso com você, mas pode deixar, eu vou vingar você, meu amigo. Aí eu pensei que ele ia virar e bater nos caras, não, ele pega o arco e vai matar o Charlie. Aí que o Dalsin chega e fala, não, não mata ele não, mano, que porra que você tá fazendo? Não, não, é com vingar ele, mas não precisa matar ele, caralho, deixa o cara viver. É verdade, era tipo, não, você não vai viver assim, né, não vale a pena. Como se o cara tivesse só ficou verde, ele só virou o Hulk dos anos 80. Tá aí um bom crossover, hein, Hulk dos anos 80 contra Blanca dos anos 50, 60, 70. Anos 90, de 95, e assim, eles são iguais, né? Praticamente. Chamaram o mesmo maquiador, só que o cabelo do Blanca é maior. E o nariz também, né, pô? Aquilo ali não é um nariz, aquilo é um tomate grudado, não é possível. E que você achou do poder do Bison? Nossa. Esse Bison, mas esse Bison é melhor que o Bison da Lei não, do Chun-Li. O Bison dela não chega nem perto desse daqui, né? Essa é a diferença. Nem todos os personagens deu pra fazer isso, mas pelo menos a caralha do vilão tá vestido a caráter. Sim. O Gaio, que é o, entre aspas, herói do filme, tá vestido a caráter. Tudo bem. Você, o Ryu e o Ken, que pra falar, pô, vamos deixar os caras aqui pra não pegar tão mal pra gente, se vestiram a caráter, de uma forma bizarra, mas se vestiram. O Sagat e o Vega também. Isso também. O Sagat, exatamente. Depois ele tirou a camisa, grudou um tufo de pelo na barriga. Ficou parecido. Cara, você tem que entender que o filme da Lenda da Chun-Li é uma leitura mais séria do Street Fighter. É tipo o Christopher Nolan pegar o Batman. É esse é o sentido. Só que não, né? Você deu errado pra caralho. Se aquilo for sério... A ideia era essa, né? Mas não deu certo. A ideia foi essa, mas os caras erraram por muito. Cagaram violentamente. E essa lista fedeu, hein? Fedeu, cara. E é a primeira, hein? Teremos mais. Essa foi a dos games, né? A gente tá preparando agora... Ok, pô. Não sei. Essa foi a só do game de luta. Depois a gente vai fazer a do games... tipo de terror, né? Alguma coisa assim. O Will Ball. E por último... O Will Ball é o cara, velho. E é por fim, nós faremos a cagada encerrada de jogos, a especial, que aí vem títulos variados, mas essa vai ficar por último. Então é isso, né? Vamos só definir o pior da lista, né? Dos cinco. Pior filme ou pior personagem visto no filme? Pior filme. Vai. Eu começo. Vai, manda bala. Pior filme, The King of Fighters, é o pior parado. E porra, é de 2009, não devia ser o pior, né? Você vê que o ano não faz diferença, quando o cara quer cagar, ele consegue. Cagar em qualquer época. E você, Everton? The Fighters disparado, porque eu fiquei muito triste com aquele filme, cara. Ele é muito ruim. Muito ruim. É impressionante mesmo. E volta, pra qual mim, é o pior filme? Pra mim é o Terry e o Rugal cagando em cima do The King of Fighters. Ó, o Jonathan não assistiu, mas eu tenho certeza que ele ia escolher The King of Fighters também. Foi por esse motivo que ele foi vomitar no banheiro e não voltou até agora. Ai, ai, é isso aí, galera. Porra, eu espero que vocês tenham se divertido, porque Cagada de Ensaiada é sempre divertido de gravar, velho. Porque é um prazer imenso zoar esses filmes que são ruins, que são feitos pra gente dar risada, porque não é possível que os caras fizeram sucesso esses filmes. É verdade. Então, pessoal, ó, se você tem, lembra de algum filme que a gente esqueceu aqui, ou então algum filme que você acha pior do que a gente escolheu, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Curte a página do Face, do Nerdpatriarca, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca, entra no site, nerdpatriarca.com.br, todo dia tem notícia, tem muita matéria. Pô, o site tá legal, tá bem atualizado. E logo mais a gente volta, tá gravando bem. Espero que vocês estejam gostando. Continuaremos no próximo podcast, certo? Certo. E se vocês lembrarem de alguma cena ou de algum detalhe que a gente esqueceu, não esqueçam de mandar e-mails, hein? Verdade, detalhe de filme. Porque realmente tem muito detalhe nesse filme, a gente não podia ter falado tudo, porque senão ia acontecer algum problema de vigilância sanitária muito sério aqui, porque a cagada ia ser gigante. E se alguém na face da Terra discordar de algum filme desse, por favor, comente e dê seu endereço para que a gente possa ver você pessoalmente, te presentear com todo o nosso carinho. Sempre, porque Nerd Patriarca é amor, né? Com os fãs e com as pessoas que gostam desses filmes. Exatamente. Abraço, pessoal. Obrigado, hein? Até a próxima. Valeu, galera. Falou.